tráfego para o Polo 52, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, Força Aérea 01. Controle, muito bom dia, Força Aérea 01. Força Aérea 01, contato radar na decolagem, autorizado direto Feira de Santana, mantendo 510. Direto Feira, 510, manterá a Força Aérea 01. Controle Salvador, Azul 2714, bom dia. Azul 2714, contato radar na decolagem, subida Arbor para o nível de voo 160. Arbor 160, Azul 2714. Tango de Bravo, controle. Tango Índia Bravo, controle. Confirma radial ideal para lençóis. O senhor não vai poder prosseguir na 331, não. É o 325 de Salvador até 80 milhas. Após, o senhor prossegue ele direto na frente. Seguinte, horário do plano. 13 e 10 DLA, a gente mantém escuta. Solo Rio 051, retornando. Por favor. 11895. Lato. 2770 azul, nível agora 200. 2770, autorizado 2700. 2770 inicia ataque até a saída do pátio 3, CNH 1018. Copiou, até a saída do pátio 3, azul 2770. Ok, até a saída do pátio 3, azul 2770. Salvador, gol 648 na alta. 1-648, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, mantenha 648. Copiou, Guará, azul? Confirma. Fala, copiou, Guará, azul? Copiei. Só um minuto que eu vou checar o plano, senão tá aqui no sistema. Na 1250, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até a terminal de Iruna. Mantenha a velocidade de até Iruna, confirme. Mantenha a velocidade até a proximidade de Iruna. Mantenha a velocidade até a proximidade de Iruna, então já é melhor. Agora, solicito nível 130, ok? Solicita nível 130, ciente. Papo Romeu Tango Índia Bravo, ciente, tem a frequência livre para autocoordenação. Só para o táxi, estamos com 166. Temos 4 horas e alterna o galeão. Táxi à direita, 631, via Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, que negar 1097. 017, Índia, 11895, chama 6319. 184, gol, Juliette 04. 04, gol, 184. Polícia do Guará 250. 18, confirma o nível, é 250? 260, ciente. Informou que aproximadamente 20 milhas de Salvador, na radial 325, temos um Robson 44 se afastando de Salvador. Paulo, confirma 643, próximo a Juliette? Copiei, gol. Ingressa, portão 01. Ingressa para 01, gol 648. Azul 27, se fizer após o segundo gol. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 01118 na 5, que legal, na 017. Gente, vai seguir o avião após o segundo gol que está ingressando agora. Azul 27, está aqui. 360, 9819. 6391, livre NA e decolar no 0, vento no 60 graus, no 59. A linha decola da 177. O Golf 677, decola da pista 10, primeira curva esquerda na saída Conde. Controle 1208, acena 5510. Pista para 2 mil pés, ajuste no 0,97, autorizado ali essa curva da pista 10, reposta estabilizada. 2000, ajustado 1017, oxaré 62,50, vai reposta estabilizada. Gol no 621, desça para 4 mil pés, ajuste no 0,97. 4.017. Amém. Mostra presente, poderia voar barreiras ou, se não possível, elefa? Autorizado Elefa, o azul 2714. Elefa, azul 2714. Guarau 18, tipo de equipamento a Brasília? Sim. Destino Brasília? Papão Gosta, Papagolfe, 58 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível 0806, esse radar encerrado, chame IEL na frequência 120, decimal 1. Oscar Papagolfe, me escuta? Papagolfe, corrigindo, chame Recife na frequência 1-3-3-2-5, alterna 1-3-3-9-5, 1-3-3-2-5, alterna 1-3-3-9-5. Linho, correção, o Xaré 6311, decolado, zona 300, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Xaré 6311. Gente, tem condições de decolar sem interferência com a 1-0? Gente, então reporta na interseção até, ok? Xané 6319. Não, no 8, Brasília, pronto. Autorizado Brasília, nível 260, autorizou no 97, decola da pista 90, primeira curva direita, saída arbórea Elefa, controle 1208, aciona 5542. Do Xané 6319. Vira Toledo, 6319. Pode manter a Pro 207 devido a formações, necessita da 190 para esquerda. Primeiro na chama, controle. Pro 621, na ponta da esquerda, no mínimo, centro, Pro 1 no nosso certo. Autorizado desvios, o gol 1621, após desvios. Estamos por término de desvios. Não, vai manter 1-9-0. Se a senhorita quiser vir para a esquerda disso, fica à vontade. Descendo para 4-0. Gol 1-6-2-1-6-2-1, no curva à esquerda para o A170. Esquerda 170, bom, 1-6-2-1. Mantenha 4.000 pés, né, bom, 1-6-2-1. A210 para 3.000 pés. 3.000 pés, bom, 1-6-2-1. Aérea 01, nós falamos que o controle perdeu o contato do radar com o mesmo. A 40 milhas de Salvador, chame na frequência 120.70. Autorizado, chama a táxi. Eita, posso botar de cidade. Bom trabalho aí pra todo mundo. Isso, mais três, chama pro táxi. Uma 621 autorizado e ISSXA da pista 1-0, reporte estabilizado. Deve separar 2.000 pés, ajuste a 0 na frente. 2.000 pés, IVLS, portaria estabilizada, boa 621. Muito boa, direto pra cabeceira 1-0, em seguida breve. Gente, autorizado de imediato, girizando. Primeira manter 500 pés. Acima de 15 dias, litoral. Quero continuar a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Prossegue na aproximação, aguardando 6250 do Xerém. Aproximador, Guarão no 8, na parte militar, no parte de autoridade para o estádio. Guarão no 8, altímetro 1017, reporta na interseção até o... Contra na tela, agora. Guardia 07, reporta quando em solo controlado, vento 1650 graus, 1159. Passará solo controlado, o Guardião 07, agora já na vertical da cabeceira 17. O Xené 6250, livre pouso 1-0, vento 1160 graus, 1159. Para informação, um helicóptero taxiando para um pátio próximo à cabeceira auxiliar, não interfere com o seu pulso. Gente, livre pouso, o Xené 6250. Autorizado está para 38, mais 10. 9-6-0, na prova de TAP. Afirmativo, deixa para o 050 na prova de TAP. Estabilizado, voo 1621. Confirma, aeronave chama controle. 1621, estabilizado no ILS. Voo 1621, complete, chame torre 1-8-95. 2-9-5, tenha um bom dia, voo 1-6-2-9. Controle, bom dia, azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via Coral para o nível de voo 200. Via Coral para o 200, aguardando assim que possível proa de Ilhéus. Gente, mantém o perfil da saída, aguarde, guardando a saída. Aguardando. Gente, Guarão no 8, mantém a interjeição, aguarda. Agora. 2065, autorizado táxi, pátio principal Índia, ponto de espera da 1-0, chama 1-1-8-9-5, quer negar 1-0-1-7. Já para o nível 1-3-5, reporte para descida. Gente, Papa Tango Serra Bravo, Mike, plano modificado é o 1307 e sub mantém o nível 130. Corsera 2020, Pastor 20, Pascópia. Autorizado Galeão 180, Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à direita na saída Coral, controle 1208, acionando 5431. Pastor 20, autorizado Galeão, nível 180, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita na saída Coral, controle 1208, transponder 531. Quanto de mais, qual é a última, puxa? Tá, proporcional, pastor. Direcionamento, tá? Torre, 1895, tá? Certo, pastor, o seu pessoal tá com 23 agora. 23, entre. Aguarde o 27 no 14. Sessão 02, deixa a minha 3. Estamos em Serra Bravo, Mike, confirmei já no ideia traduzida? Não, mas aqui, senhora, ainda está funcionando o nosso país aqui. 2714 autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, 2714, aguardando a autorização do 200. Corrido, 989, pode chamar o centro? Senhor Bretões? 2065. Quanto é a posição? 02, acione o código 0227 e quando possível chamado para pouso. Canal 18 para informação para fluxo de tráfego e devido à performance da aeronave, a aeronave da Gol decolará para frente, ok? Passando Coral, mantenha nível 100, sob radar encerrado, chame controle Léo, na frequência 120, decimal 1. Chamação 1211. Direita, 219, obrigado. 1211, 1211. 211, obrigado. Vai manter. Bem, mantenha a reposta para descer. Reposta para a terra. 1-6-9. Patango, Serra Brava, Mike, informa o Salvador procedimento ILS X-Ray da pista 1-0. ILS X-Ray da pista 1-0, Serra Brava. Romeu 21, Alfa, Juliette, Portal 9. Via Alfa, Juliette, para 09, boa, Romeu 21. Bom, filho, o Papa da Serra Brava. Canal 6311, no chame Repite, 13325, alternando 3395. Com Repite, 3325, 3395, 6311. Pastor 20 com a torre, 1-1-8-3. Pastor 20, faz o 2-0. Pastor 20, livre acionar, reposta no táxi. Gente, reposta na instituição hotel. O altímetro é 17. Deixa eu apertar aí. O 2065, do falado do 1, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Eu tenho que sair. Qual é o possível chamado para pouso e chamada terminal? Paral no 8, livre decolagem 1-0, vento 1-7-0, graus 1-7-9. Decolagem agora. Vou no 470, estaria 1-2-6, da final 45, backup 1-2-6, da final 8, último. confirma, pronto para começar a decola da interseção hotel. Salvador, bom dia, voo 2065, cruza 13 pés praticamente, na saída da EL. Voo 2065, contato radar na decolagem, da via da EL para o nível de voo 360. 7360 na saída da EL, você escuta quando puder aprovar a vida. Autorizado da presente letra, o voo 2065. Beleza, obrigado, Zé. Controle Salvador, Papa Tango Serra Bravo Mike, está para a descida. Papa Tango Serra Bravo Mike, desça para o nível 050, ajuste no 017. 050, ajuste no 017, Serra Bravo Mike. Controle Azul 2714, vai permanecer na pescuta. Azul 2714, sua mão não conseguimos contato com o centro Recife, solicite o nível 200 ao mesmo, ou chame o mesmo na sequência 128.8, alterna 135.3. 2823, Azul 2714. Controle Salvador, TAP 3896, atinge o 0.50. 3896, desça para 2.000 pés, autorizado LSX da pista 0, reporte estabilizado. Autorizado LSX 2000, permanece utilizado, confirma ajuste, 396. Ajuste 1097. Controle Salvador, bom dia, Guará 18. Guará 18, contato radar na decolagem, escuta via Argo para o nível de voo 260. Jogo da via Argo, eletro para 260, 260. Jogo da via Argo, contato radar na decolagem, para o nível de voo 260. Navio 34, parte 3 autorizado, chama táxi. Chama. Ajuda. Autorizado cruzamento da 1028, táxi via Alfa, reporte antes da GDR. Cruzado 2, confirme posição. Confirme, irá ser até a pouso em Porto Seguro mesmo? Confirme o estimado para Porto Seguro e estimado para o ingresso no terminal. O 2770, eu chamei Recife em 13325, alterna 13395. 13325, 13395, confere? Afirmativo, 13325, alterna 13395. Obrigado, até a volta. Voo 2750, agora Brasília, que é o 2773. Táxi autorizado, parte 13. Bate um ninja, ponto espera da Lanterna 18 na nossa 5, QNH1007, fica atento ao bandeirante da Força Aérea agora que ingressa a PSB. Ok, senhora, mas infelizmente não é um bandeirante, isso é o Brasília. É, correção, Brasília. Então ficarei atento ao mesmo. É, vou ceder passagem a ele, seguindo até o ponto de espera da... Ô, não, senhor. Tomara o bom dia. Localizador, visual, pistão 1-0. 3896, completo, chame torre 1-8, decimal 1-9-5. Patango Serra Bravo Mike, desça para 2.000 pés, autorizado em LFXV da pista 1-0, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, autorizado em LFXV, Serra Bravo Mike. Sou 2065, chame Recife, 13325, alterna 13395. 3325, boa. Torre Salvador, uma bota 3896, final da X-Ray, tem baixado travado. A 3896, livre pouso no zero, vento 170 graus, 969. Autorizado pouso, pistão no zero, 3896. Salvador, pode ser 20, 20 para a pista 20 após o pouso da aeronave ali, mantenha no zero. Controle Salvador, Papa Tango Serra Bravo, mas está completamente visual agora. Se possível, pouso da pista 1-7. Gente, Serra Bravo Mike. Aguardando para a modificação de regras. Gente, Serra Bravo Mike. Direto Aracaju, decola, pistão no zero, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1208-5515. Secundária 1353. Era 18, secundária 1353. Juliette Bravo Delta, Libertate até o ponto de espera da 10, Pátio 3, Pátio Ninja, no ponto de espera torre 1895, ajuste na 017. O Tango Índia Bravo, confirme, irá efetuar pouso em Salvador? É, Ceará, Teste, Tango Índia Bravo. Solo 20, livre à direita, chama Solo em 1-2-1-1. 1-2-1-1-3-2-9-6. Ok, completo final de procedimento, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Serra Bravo Mike, grava. Torre Salvador, Papa Tango, Serra Bravo Mike. 3896, uma boa. Tá 3896, Alfa, cortante da Juliette. Alfa, da Juliette, 3896. Sigla 02, confirme posição. Continua a aproximação, é a porta para o cancelamento. É a porta lá para o cancelamento, Zé Bramãe. 91134, Aninha, mantém 10. Aninha, mantém 91134. Gente, o patrulha 02, reporte 40 milhas Salvador. 23, autorizado base pela direita da 17, reporta na final. Reporta lá na final, você abra mais. Travo Mike, tem condições de realizar uma curta base para o 17? Afirmativo, tem condições sim. Gente, reporta na final. Reporta lá. Índia Bravo, chame torre 118, decimal 95. José, tá assim, camarada, Bravo. Índia Bravo, reporta na vertical do Benrimar. Vento 170 graus, 152, altímetro 1017. Para informação, um Bravo Eco 20, aproximando da final da 17. Estou 20, decolar 222, chama controle 1208, bom voo. Chama controle 208, bom voo. Controle de Salvador, passo 120, na saída para. E meia aeronave, chama controle. Passo 20 na Coral. Pastor 20, contato radar, decolagem, suba via Coral para o nível de voo 180. Pela Coral até o 180, pastor 20. Avião 134, livre decolagem 10, vento 170 graus, 139. Uma base para a final da 17, o Zerra Bravo Mike Machado Travado. Zerra Bravo Mike livre pouso 17, vento 180 graus, 139. Zerra Bravo Mike. MS Bravo Delta Lima, mantenha no zero. Zerra Bravo Mike, confirma o pátio? O pátio da EBTA, senhora. Sim. Voo 0094, a sua identificação, voando Pabog para a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050, ajuste 0017. 7-0-0-7, via voo 094, Mari. Escada para o 050, voo 0094. 050. Chama controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho. Informação Sierra, com autorização, Macirá 350, posição 2, pronto 4. Poxa, M1 140, bom dia, Sierra confere, autorizando correção. O M1 140, prepara Cuca, Jamo Caju, aguardando cópia. 0. Conde 30, autoriza voar direto, Conde, dá presente? Após 2 mil pés, autorizado Conde, azul 9134. Ok, após 2 mil, vou direto Conde, obrigado. Bravo Delta livre decolagem 10, vento 180 com 15. Bravo 4207, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste no 017. Já instalou controlado, confirma? Sim, instalou controlado 28 de frequência, bom dia. Chama controle 1208, bom voo. Controle 128, obrigado, bom dia. Bom dia, estamos aqui no curso de Serra, número 2, para a cópia, aguarde. Ok, vai esperar, tá, é, Almeida? Não, ele é da Motiva. Obrigado. Você patrulha 02. Patrulha 02, mantenha-se em condições visuais para serviço de informação e alerta. Chame Léo na frequência 120.1. Seu controle, patrulha 02. Patrulha 02, Salvador. O 1094. Chaleano 40, autorizado, mas senhor, via Pizuluno 7, após conforme rota, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju, aciona 5004, controle 120, decima 8. Autorizado o material, nível 350, rota do Pizuluno 7, depois conforme rota. Cola da 10, primeira curva esquerda, perfil de Cuca, Jamo, Aju, código 5004, controle 1208, Chaleano 140. Chaleano 40, corregimento correto, 2 em bronca. Chaleano 40, Chaleano 140. Chaleano agora puxa o estacionamento, 1940. 1621, pronto, cópia. Ona 621, autorizado São Paulo, via Pizuluno 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Gael, Leda, Motiva. Aciona 5550, controle 120, decima 8. Autorizado São Paulo, nível 360, decima 0, decima 9, decima 9. Saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10, primeira curva direita. O número 21, contagiamento correto, no 9, chame pronto. Obrigado. Salvador, voo 1648. Voo 1648, bom dia. Informação em curso, telefone. Maceió, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 1648, autorizado Maceió, via Pizuluno 7, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5567, controle 120, decimal. Direito autorizado para Maceió, via Pizuluno 17. Decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1208, responde 5567. Mona 648, cotejamento correto no 1, chame pronto. Chama pronto. Mantendo a proa 065, só para evitar uma formação de 10 minutos. O controle fluir no copiou a aeronave que solicitou desvio, porém o desvio está livre. Tá bom, 094. Ok, entendi. Delta, desvio esquerda por 10 graus. Tava autorizado a taxi via Índia até o ponto de espera, torre 118.95, ajustando no 017, bom voo. Índia 18.95, 017, obrigado. Livre da restrição vertical em selo, número 2 na aproximação. Perecil 17, liberado, restrição vertical em selo, 4207. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, gol 643. Gol 1184, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar e manter no zero, gol 1184. Chega 2-0. Solicita o nível 200 como final. Retiro 200, pastor 2-0. Calibra a sessão para o 200. Firma, sobre mantenha 200, pastor 2-0. Sobre mantenha até o 200, pastor 2-0. 84, livre decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 129. Decolagem 1 a 0, por 1294. Então 70, Malcolm. 200, 4207, obrigado. Sincronizado, voo 094. Voo 094, completando essa, torre 1895. 1895, pode ver. 207, desce para 2000 pés, livre LS. 2000, livre LS, 4207. Temos, segue o tráfego 737, reduzido 5 milhas. É, reduzido 4207. Salvador, bom dia, igual 094, passando externo, bastante travado. 1094, bom dia, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 149, avistado. Segui pouso, igual 094. 1184, decola 239, chama controle, 1208. 208, 1184. Fazendo 34, ciente 1250, suba e mantenha. Velocidade final de aproximação, 3 milhas do externo, torre 118,95. 18,95 já em redução, 4207. Vou no 094, vento 180 graus, 159. Ok, obrigado. Protáxi, gol, fono 648, 70 a bordo, Salvador, 2 horas e 40. Via Índia até o ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 0, na sétima, gol. 17, Índia. Ponto espera 295-648. Obrigado, bom dia. Controle voo no 1-8-4, 4-4-500. Boa tarde, direto Jamo para 370, gol 1-1-8-4. Gente, Jamo, porém está desviando na prova 045, gol 1-1-8-4. Chame ao término do seu desvio, no 1-1-8-4. É, no 1-1-8-4. Sólogo no 629, pushback, chamamento. Número 119, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamamento, 629. Perdão, torre 42007, final de 3 milhas e meia. Rendezvous 4207, agora pista livre, QNH 10-17, o vento 170 graus, 149. Ciente, aguardo 4207. Bono 094, nós estamos 4-2, livre à direita, chama solo, 1-2-1-1, se possível, agiliza. Direito 2-1-1, não se lisando, 2-0-4. Minha 14 visual com Embraer 190 Nacional, não no 0. Qual? Pode passar indo do tráfico, autorizado, a linha de manter, cabeceira no 0. Faz a linha manter, gol 614. Azul 4207, avistado, livre pouso no 0, vento 170 graus, 149. Livre pouso no 0, 4207. Juliette. Alfa Juliette. Linha 1150, chama Aracaju, frequência 1203. Aracaju, Doravante, 1203, na zona, viu? No solo 44, linha direita chama solo, 1211. Direita 1211 azul, 417. Bom dia, segue táxi via Alfa, mantente da Juliette. Via Alfa, mantente da Juliette. Estamos com uma autonomia de 2 horas e 50, alternando. Puxando 1140, autorizando táxi via Índia até o ponto de esfera. Ponto de esfera, torre 118.95, ajustando 017. Alfa 094, Juliette, portão 4, Fatuna. Obrigado. 98, bom dia, desça para 3.010, 1017, direto posição Duna, então 3.198. Com 168 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Número 1 autorizado, táxi inicialmente até outra vez, portão 620, ajuste 1017. Táxi autorizado até outra vez do 612, do portão 612, estou no 612. Controle Gol 648, informa desvio à direita, voando magnética 085, aproximadamente 10 milhas. Este 1 no 642. Xanamia 140, autorizado a linhar e decolar, pistão 0, vento 1, 80 graus, 149. 140, achamos vento 1, 90 graus, 139. 7, marcando 3, segue o Embraer, via parte 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 7, voo número 2, no voo. Deu decolagem, né? 1, 4, 0. Gente, vento 1, 8, 0, com 1, 2. Chama controle, 120 decimal 8. 08, obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, eu vou no 621. Pode esperar no 0 pronto. 621, boa tarde. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Ali mantém no 0, vou no 621. Autorizando para usar a linhagem e decolar, 1-0, 1-1-0, 0 graus, 1-3, né? Autorizando a linhagem e decolar, 1-0, vou manomear 2-1. Número 48 passa nível 160. Chamada da Recife, frequência 12545. 2545, 648, obrigado, bom dia. Tango Juliette, Bravo Delta. Escuta, Juliette, Bravo Delta. A 0 milhas, nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado. Mantenha 090, chama Aracaju. Frequência 1203, Juliette, Bravo Delta. Aracaju 203, Juliette, Bravo Delta.